Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast com mais um papo aleatório. Se você quer ajudar esse podcast, se você quer ajudar a mantê-lo, faça uma doação para custear esse servidor que, bom, custa uma fortuna, meu caro. Arriba, quero dinheiro. Brincadeira, galera, não é obrigado você doar, tá bom? Mas se você quiser doar, você pode mandar um e-mail ou falar comigo no Instagram, que é Acervo Perdido Podcast, o Instagram. Também você pode falar comigo no Telegram, pedir um endereço de carteira de Bitcoin ou sei lá de outra criptomoeda. Pode também pedir o Pix e aí a gente conversa melhor no privado ou também no e-mail, se você quiser. É o acervopedidopodcast@mailfence.com. Sempre fica no, na descrição dos episódios, no, tanto no seu agregador favorito como no Telegram e também no YouTube. Os episódios são publicados lá, isso se o YouTube não derrubar meu canal, tá bom? Bom, eu não gravei faz um bom tempo já o podcast. Eu gravei um no começo do ano e não sei, tipo, acabei postergando, postergando, postergando, assim como várias coisas que eu ando fazendo, é só postergando. O trabalho, cara, teve um tempo desse que o a semana, né? No caso, essa que passou agora. Só para falar, o podcast está sendo gravado no domingo, creio eu, 8 horas e 10 da noite. E eu não sei qual é a data de hoje, eu não sei. Deixa eu olhar aqui no celular. Eita lá. 23 de janeiro de 2022. Então, vamos lá. Essa semana que passou, foi muito estresse para mim no trabalho. Eu ia gravar um podcast até também no dia do meu aniversário, que foi dia 15 de janeiro, né? E, cara, foi. O trabalho teve uma parte da semana que passou que foi muito estressante para mim, até para os meus colegas de trabalho, os que eu como costumo conversar. Eles mesmo falaram que foi muito estressante, cara. E eu não sei, eu juro a vocês que eu não sei o que acontece. Parece que o universo conspira para que você fique enfrentando muita barra pesada, para que você aguente firme. Não sei se é um treino, não sei se é tipo para preparar a gente para coisa pior. E provavelmente é. Eu tô no começo da minha vida adulta, né? Já tô com meus 21 anos, completei dia 15. E eu ia fazer até um episódio bem legalzinho, eu ia tentar fazer um soundboard, mas aí eu percebi que realmente meu microfone tava bem defeituoso, não deu pra gravar nada, ele só saía muito chiado, minha voz tava muito baixa, não deu pra fazer muita coisa não. Mas aí eu anotei algumas coisas e eu vou falando aqui. Eu não sei se eu vou conseguir concluir totalmente as coisas que eu vou falar aqui, porque principalmente a primeira coisa que eu vou falar são às vezes fragmentos de memória. Não tem uma linha do tempo correta, mas era na época que eu passava muita vergonha no ensino médio. Acho que adolescente sempre passou vergonha desde o ensino médio. E eu, sendo adolescente, eu era um adolescente que odiava adolescente, porque eu era o tipo de cara que às vezes fazia as minhas besteiras, mas eu fazia as besteiras de um jeito meio, vamos dizer assim, que não tão únicos, mas que eram tão anormais que, puta merda, era de você botar a mão na cabeça e falar: meu Deus, esse cara tá fazendo isso, puta que pariu. Isso também se coincidiu na época que eu tava num quadro de depressão também, comecei a tomar remédio, etc. Não, não, não foi pra frescura não, eu passei por uns bem mal bocados, né, nessa época. E eu tive que, né, tive crise de ansiedade, comecei a tomar medicamento, fora estresse com a minha mãe, muitos conflitos com ela, e eu vivia basicamente o dia inteiro dopado. Então, às vezes, algumas coisas não batia bem da cabeça. Vamos lá, uma das coisas que eu não me orgulho muito no ensino médio foi que, tipo, quando eu tava fazendo curso, né? Eu ia pra escola e pro meu curso, e eu ficava querendo puxar assunto com todo mundo no ônibus. E tinha pessoas que dava pra, assim, não era com todo mundo, obviamente, mas sempre que tinha uma brechinha, eu tentava conversar com alguém pra suprir, às vezes a tristeza que eu tava. Tipo, eu sempre ficava tentando disfarçar aquilo de alguma forma. E a única forma que eu tinha de disfarçar aquilo era me expressando minha opinião, ou até fazendo piada, como eu sempre faço. Nem todo mundo entende isso, então eu sempre fui visto como até um, o pessoal chama de garoto, um homem meninão, vamos dizer assim, né? Que eu sou muito, falo, faço muita brincadeira, etc., respeitando alguns limites, mas hoje em dia eu me vejo mais como um cara muito careta. Mas enfim. Nessa época eu tentava o tempo inteiro ser o Good Vibes, tentar ajudar todo mundo, tentar agradar todo mundo e também ser o famoso macho desconstruído, né? Que as feministas falam, que muitos falam que seria aquele homem que. Ah, cara, sei lá, mas basicamente todo aquele homem que eu acho que a grosso modo iria respeitar muito as mulheres, seguir mais aquelas coisas à risca do feminismo que prega, etc. Enfim, um viadão completo, né? Isso aí. Mas, cara, eu lembro que eu era muito. Cara, eu caí muito nesse papo, velho. Eu me achava machista, que eu me achava um. Assim, obviamente que eu falo algumas coisas do tipo, falo, mas eu vou fazer o quê, né? Não que eu seja um fodendo machista, ui, ui, sociedade, ai, ele é um perigo para as mulheres, Não, mas assim, eu tenho humor que é um pouquinho refinado, e quem não me entende, quem não me conhece, vai acabar achando que eu sou um monte de coisa, né? Incluindo, sei lá, machista, antissemita, racista, a porra toda. Sendo que quem me conhece, quem me entende realmente, assim, não que eu vá falar porcaria, tem coisas que você fala que realmente é brincadeira, tem coisas que você fala que realmente tipo, pode ser levado na brincadeira, ai, me perdi de novo, pode ser levado na brincadeira, e tem outras coisas que realmente são coisas sérias, vida e Xbox Mil Grau. E, bom, eu sempre tentava, cara, ficar nessa de querer ajudar todo mundo. Acho que o ápice de eu parar de ajudar mesmo, principalmente morador de rua, etc., foi quando eu, tipo, geralmente eu levava sempre uma bolachinha, uma garrafa d'água para uma moça que ela ficava perto do curso. E ela sempre pedia: olha, tem alguma coisa para comer, alguma coisa para tomar e tal. Aí eu via que geralmente às vezes o pessoal dava água de esgoto para ela, etc. E isso é meio nojento. Aí eu pegava, sempre trazia da minha casa e tal. Mas o ápice que fez eu parar disso foi quando eu me encontrei com uma mulher, me encontrei, etc., entre aspas assim, os caminhos bateram assim, e era uma mulher que era a doninha das ideias. Ela perguntou, começou a perguntar um monte de merda e tal. Aí eu, ok, né? Começou a dizer que eu lia muito jornal, começou a pegar um monte de papel, jogar no chão. E aí eu simplesmente peguei e falei: olha, você quer alguma coisa? Eu tô aqui. Eu dei água a ela, dei a bolachinha, né? Aí, mano, do nada, ela começou a querer me bater. Tipo, do nada, ela conseguiu até bater no meu saco, no meu ovo. Eu senti uma dor que foi descomunal. Eu não entendo até hoje como o pessoal ama bater no meu saco, porque eu não entendo, velho. Eu já levei pancada, diversas pancadas fortes no saco que não é. Acho que ninguém ia querer a contagem que eu tenho aqui. Mas, enfim. Não que eu goste disso, tá? Odeio, detesto essa sensação de levar um chute ou um murro no saco. Puta merda. E aí, tipo, o meu máximo foi esse. E daí foi quando eu também comecei a parar de tomar os remédios. E não que os remédios me fizeram ficar assim, né? Mas eles agravaram um pouco a situação que eu tava, né? De querer me anestesiar fazendo boas ações ao extremo, né? Ajudando às vezes pessoas que realmente não mereciam de fato. Teve uma vez que eu ajudei um cara, entre aspas, ajudei um cara que tipo, ficava inventando a mesma história. Ele chegava, dizia: não, eu tô meio eu vim de não sei que cidade, tô precisando de dinheiro para passagem, não sei o que. O cara de terno, todo organizado e tal, apresentava identidade e currículo dele para comprovar que a história era, entre aspas, verdadeira. De primeiro eu acreditei. Aí meu amigo também deu dinheiro a ele, mas fui observando mais no centro da cidade. A segunda, a terceira vez eu via ele fazendo a mesma coisa. Chegou uma hora que eu disse: não, não vou dar mais dinheiro para esses caras não e tal. Aí teve o meu e pior ainda, quando eu comecei a parar mesmo, parecia que tava com os pés, tipo, as coisas estavam muito começando muito a dar errado. Quando eu parei de fazer essas coisas foi quando um monte de coisa começou a ficar ruim para mim, etc. Não que eu acho que isso tenha alguma ligação, mas, cara, teve um que ele me pediu dinheiro e eu disse que eu não ia dar, porque dava para ver claramente que era porque ele queria comprar droga e eu não queria sustentar isso de ninguém, até porque eu tenho motivos bastante pessoais para não fazer isso. E Aí o cara chegou e falou, cara, eu vou me matar. E ele chegava, ficou perto de mim falando que ia se matar e que ia me levar junto. E eu fiquei encurralado, não sabia com o que fazer, estava bem nervoso e tal. E eu simplesmente, enfim, foi bem merda. Teve voltando ao assunto de ser o macho desconstruído, né? Teve uma colega que ela falava essas coisas, tinha uma também que era uma amiga virtual, que eu ficava conversando e tal. Chegou numa roda de conversa e começaram a falar sobre essas coisas de machismo, feminismo, e depois de ela tanto dizer que eu tava melhor, né, meu comportamento era mais compreensivo com não sei o que e tal, porque você tá mais... você tem mais concentração social, não sei o que e tal, de raças e gêneros e lá. Então ela chegou e falou pra mim, mano, você é muito machistinha, não sei o que. Aí eu, olha, quer saber de uma coisa? Vá tomar no seu cu. Eu levantei da mesa da escola e simplesmente parei. E a mina era tipo aquelas que falam, não, que homem tem que morrer, que homem isso, que homem aquilo. Enfim. Uma vibe ruim total. Eu também tô numa vibe ruim, porque já era pra eu ter gravado esse podcast há muito tempo, e todos os assuntos aqui eram assuntos que eu queria falar espontaneamente, por conta da época não, mas do tempo que se passou, né, tem a validade dos assuntos, e não tá muito espontâneo, não tá do jeito que eu queria que tivesse, mas eu tô gravando aqui porque é algo que eu ainda gosto de fazer e eu queria colocar pra fora. Recentemente aquele Mario Schwartzman, né, eu não sei como é que se pronuncia, não sei se é assim, Mario Schwartzman, parece um Mario Schwartzman, ele faleceu, né, ele tinha ido pro podcast do Petri, a Deriva, rolou umas pequenas tretas lá, mas o Petri, só um momento, um gole de água, mas o Petri, ele deixou bem claro que não tinha nada contra o Mario e tal, ficou de boa, só achou meio merda porque se dedicou, né, a estudar o cara e tal. E no final o cara desrespeitou ele em alguns sentidos, né? Mas o que é que ele podia fazer? Nada. Então o Mario morreu e o pessoal, tipo, ele morreu por complicações de saúde. E o pessoal começou a dizer que o Petri matou ele. Cara, é incrível como o pessoal gosta de terceirizar a culpa das coisas. O cara tava mal de doença, mas o pessoal sempre quer pegar alguma coisa... Pegar alguma coisa que aconteceu recentemente, alguma pessoa que ele falou, que teve alguma intriga. Não, você piorou a saúde dele. Não, você matou ele e tal, mano. Não tenho por que te falar disso, velho. Cara, eu queria saber como é que o Petri consegue... como é que ele consegue lidar com essas coisas. Porque já teve o Dom Sandro, que o cara ficou cismando com ele o tempo inteiro, porque foi um corte que ele viu esse Dom Sandro, aí achava que todo corte que o cara lá que fazia os cortes pro Petri lançava, era uma resposta a ele, e o cara respondia. Mano, era muito, muito engraçado a forma que o Petri lida, e eu admiro até com essas coisas, porque é complicado, cara. E eu acho que basicamente é isso aqui. Tô riscando os assuntos que eu estou a falar aqui. Tô meio hoje meio aéreo, não vou negar, tô meio pensativo com diversas coisas, então algumas coisas que eu falar aqui não vai ser tão conexo, possa ser que eu, até minha voz também não tá muito animada, nem nada, mas talvez eu traga algo melhor futuramente, tá bom, tá nos meus planos, e talvez eu consiga fazer algo mais bem elaborado pra vocês futuramente, porque... Quem me escuta até aqui merece também, né? Até porque não é todo mundo que tem saco para ouvir minha voz, e até também ninguém, né? Não é todo mundo que gosta do meu sotaque. E, bom, no meu aniversário, eu senti uma melancolia enorme, cara. E não só, a mesma melancolia que eu senti no Ano Novo e perto do Natal, ela se agrava muito no meu aniversário. Por quê? Desde que eu tava perto de fazer 18 anos, uma coisa que acontecia frequentemente e se postergou até os meus 20 anos, né? Que quando eu fiz aniversário, é que o pessoal, assim, o pessoal aqui da minha casa, meus pais, ficavam jogando muito na cara a minha idade. E falava, aí depois ficava, não, porque você tem 18 anos, não, porque você tem 19, 20 anos, você precisa fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. Você tá parado no tempo, isso é fato. Eu estou parado no tempo, não tô saindo muito do lugar, mas isso é por culpa minha mesmo. Me mergulhando num poço de merda que eu tô tentando pular para sair, mas parece que tá cada vez mais longe. Quando eu tô chegando, cada vez que eu tô chegando na ponta, parece que tem alguma coisa que puxa, ou aquela mola fica presa e me puxa de novo, sabe? Aquela a mola, sabe, mola quando fica presa na sua roupa que. Eu não sei se vocês já tiveram algum brinquedinho com mola, ou já pegaram alguma mola assim maior, que ela engancha na roupa e faz aquela. Você tira, aí você pensa que ela tá ali, ela engancha e volta, daí dá aquela pancada até do impacto. E é incrível que. Sei lá, cara, meus pais, minha mãe principalmente falava, não, chama teus amigos pra cá e tal, não sei o quê. Aí, pá, chamava todo mundo. É, eu tô falando muita gíria, é algo que eu tenho que cortar até. Nossa, velho. Eu chamava meus amigos, etc. E quando eles chegavam aqui, sempre, sempre, sempre tinha alguma coisa que minha mãe criticava pra falar. E às vezes falava no meio do meu aniversário, lá da festa, do pessoal comemorando. E eu simplesmente comecei a desgostar do meu aniversário. Não só por conta dos meus pais, mas dessas coisas que haviam, aconteciam. Mas eu. É um pensamento meio egoísta, mas eu não vejo motivos para comemorar mais um ano da minha vida. Para mim é um dia como outro qualquer. Meu contador, né, de idade muda, é mais um. E eu fico profundamente mais triste porque eu vejo como eu não progredi por culpa minha mesmo. É, vejo que eu não saí muito do lugar nesses últimos anos, vejo que as responsabilidades estão aumentando. E vejo também que meus pais, tipo, de certa forma já estão começando a ficar fadado, querendo que eu saia de casa, assim, não que eles falem isso abertamente, mas dá pra ver um pouco. Não que eu esteja triste, assim. Não, nem triste, não, nem era isso que eu queria falar. Nunca esteja tipo com raiva deles ou coisa assim, não, muito pelo contrário, mas são coisas que tá vindo na minha cabeça que eu não consigo compreender. É um turbilhão de pensamentos. Se você ficar pensando, cara, como é que eu saio daqui? Como é que o que é que eu faço para sair desse fundo de poço? Cara, eu tô com um vício, tô tentando melhorar um pouco minha rotina, tô tentando seguir à risca a minha rotina, tô tentando voltar a fazer exercício, mas cara, onde é que eu tô errando? Que sempre que eu tô conseguindo, quando eu vejo que dois dias eu tô lá, cara, animado e tal, quando passa o terceiro dia, essa animação acaba, eu não consigo mais voltar com a animação que eu tava naqueles dois, um, um, nos 2 dias anteriores. Eu simplesmente não entendo o porquê de sempre ficar assim. E é como eu falei, parece que sempre tem alguma coisa que me puxa de volta. E aonde eu tô também, onde eu trabalho, não é um trabalho que. É onde eu queria estar, é um trabalho ruim, é uma área péssima. Que futuramente eu vou fazer um podcast com um cara que a gente é da mesma área. Talvez eu traga alguns colegas de trabalho que, sei lá, se puderem gravar comigo. É, vão gravar também falando sobre diversos e diversos casos para quem trabalhou na área, né, ficar bem, como é que se fala? Ficar bem aí representados, né? E não é muita cobrança para pouca coisa, para um serviço merda de uma empresa merda que faz um atendimento merda. É como um colega meu falou que é uma pirâmide de sofrimento, sabe? Então, quando você tá no emprego, até que você não quer, você tá por necessidade. Quando você tá ali só por necessidade, que você quer juntar o dinheiro para sair de casa, que você quer ter uma vida melhor, que, sei lá, nem que seja só para você ter um pouco de sossego, sabe? Coisa que, infelizmente, para quem mora nesse país de merda, ninguém tem, cara. Só se você já nasceu num berço de ouro. E olha lá, que hoje em dia quem nasceu em berço de ouro tá se lascando mais, muito, muito também igual. Quem ouviu esse trecho da vai falar muita merda, mas enfim, o que eu quero dizer é que, infelizmente, quem nasceu em berço de ouro ainda tem muita oportunidade, tem, mas infelizmente as coisas tá cara pra caralho, quem gasta pra porra também, tá ligado? Então, tipo, as coisas tá muito, muito, muito ferrada. Quem. Até eu mesmo tô querendo comprar minhas coisas, tô querendo investir um equipamento melhor pro meu podcast, comprar um microfone melhor e tal. Porque eu quero melhorar a qualidade do meu podcast, porque eu quero seguir em frente com ele. Não quero tornar algum flow da vida, Não, longe disso ainda, mas eu quero fazer algo que me dê vontade de continuar todo dia, cara. Algo que me, sei lá, me dê uma luz, sabe? E o podcast é algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de ouvir. Eu tô batendo aqui na mesa até um. Tô meio empolgado aqui falando, mas é isso, velho. Podcast basicamente é algo que eu escuto desde o meu ensino médio até o fundamental. Dentro do fundamental já final do fundamental 2, né? Eu não sei como é que tá funcionando as coisas agora, mas tipo, era a sétima, oitava, nona série. Eu já tava ouvindo podcast, eu ouvia só um. Depois eu comecei ouvindo outro, e outro, e outro, e outro. E hoje em dia tenho um portfólio de podcast que eu consigo me sentir confortável em tentar seguir. Sabe, um deles já tá bem claro até. Formato papo aleatório, como é que é aqui. Quem me conhece, quem já viu, né? Quem já ouviu os outros episódios sabe muito bem. Eu já deixei até um pouco claro, um pouco não, bem claro, em que eu me inspiro para fazer o papo aleatório. E é isso, eu espero sair do fundo de poço que eu tô para melhorar um pouco as coisas. Não tô falando que eu quero morar em um castelo, um palácio. Ficar rico da noite pro dia, não. Só quero, tipo, ter motivação pra um monte de coisa. E motivação não vai vir de um, de outro, não. Vai vir de mim mesmo, cara. Felizmente, vem de nós mesmos a motivação. Vem dos nossos hábitos. E se os hábitos que a gente tem tá ferrando a gente, felizmente a gente tem que tentar parar. Mas tem alguns que você tem que lutar contra você mesmo, é uma batalha mental que fica, e você fica, cara, como é que dentro da minha cabeça tá acontecendo isso, mas eu tenho que mostrar para algumas pessoas que eu tô bem, eu tenho que mostrar para o meu chefe que eu tô bem, eu não posso, a pessoa que eu tô prestando aquele serviço, eu tenho que estar disposto para ela, eu não posso dizer, olha, eu tô falando assim, eu tô falando meio desanimado, eu tô meio na bosta aqui, eu não tô conseguindo fazer as coisas direito, não tô conseguindo prestar atenção no que você tá me pedindo, porque eu tô mal. Sabe, eu não posso falar isso, eu tenho sempre que ficar nessa disposição, mesmo estando mal, sabe? E é um conflito mental enorme, mas é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir até o final, né? Quem conseguiu, parabéns. Mas é isso, agradeço também. E bom dia, boa tarde, boa noite. Não esqueçam de mandar um e-mail, também fazer a doação. Eu vou tentar gravar novamente próxima semana. É isso. Fui.